9978, chame centro Recife, frequência 2.185, alterna 25, decimal 45. Sideral 9970, autorizado alinhar e decolar. Pista no zero, vento norte com 03 nós, 9970. Para Sapuã, vai liberar o setor, comprando o Pituaçu, Mike Literal. O mundo litoral, mantendo até Pituaçu, aguarde transferência, controle, Mike Literal. Aguardando transferência, Mike Literal. Lima Lima Alfa, em estacionamento. Reporte para ataque, Lima Lima Alfa. Golf na curta final da EMA. Terra Romeo Golf, informe solo controlado. O Terra Romeo Golf, no aeródromo, vento norte com 03 nós. Tomara solo controlado, Terra Romeo Golf. Zulu, pronto, acionamento, reporte táxi, pátio 4, Mike Echo Zulu. Transformadora está 4753, passando em DFR, Electric Break. Ganho 4753, ciente do tráfego, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ganho 4753. 4753, ciente, prossegue, aguardando autorização para o pouso. Deixa eu dar o meu Golf, um bom dia. Forma direita, tráfego helicóptero, linha do litoral 500 pés, seguindo a linha do litoral sul, não interfere. O vento no momento 330 graus com 03 nós, pouso autorizado, pista no zero, foi 4753. 4753, tem autorizado, pouso, pista no zero, segue o tráfego sem visual. O Papa Romeo Mike Litoral, chama agora o controle instalador, frequência 1208. 1208, presente, Mike Litoral. Sideral 9970, decolou 41, chame controle 1208. Controle 208, obrigado. Nada. Controle, bom dia. Sideral 9970. 9970, rotatória da na decolagem, suba via, saída da MOMO, transição Nenim, para nível de voo 320. Via MOMO Nenim, 320, federal 9970. Alô, possibilidade de voo direto na Polícia Nenim? Suba via, federal 9970. Sobe via. Litoral Sul, Pessoa Sul, está autorizado a cruzar entre Sintra e Duna, peça que eu vou Paris, mais litoral. Litoral paciente sobre o voo Pessoa Sul, confirma. Confirme, Mike, litoral. Sobre o voo será em Pessoa Sul. Meu Mike Litoral, confirma como recebe o controle. 5/5. Confirma o local de sobrevoo. É Paripe, tá na versão de situação, intenção de cruzar entre sempre e na frente, seria Mike Litoral. Gente, Mike Litoral, por exemplo, cruzamento da final do Ano Zero, informe através de Paripe. Informará através de Paripe, Mike Litoral. Mike Litoral, vou manter 500 pés sobre o radio visual. 500 pés de escuta, regra de voo visual, Mike Litoral. Ali. Sente a direita sobre a zona 9, negócio 7 em frente. 5 milhas, rumo sudoeste, passando o nível 105 para nível de voo 050, Embraer 190 da Azul. Paciente 0997, Zelo. Azul 4981, traffic 2 o'clock, confirme 10 o'clock, 23 miles east, westbound. Passing flight level 065 to flight level 320.737-400. Flight 981, descend via to 2000 feet, PNH 1016, clear final approach, runway 10, report established. Para a decolagem, no ponto de espera do ano 7, Papá Juliette Papá. Romeu Lima, Lima Alfa, decolou os 4-6. Controle Salvador, chame agora o controle em 1208. Controle Lima Lima Alfa. Romeu Lima Lima Alfa, contato radar na decolagem, sobre a via Sandra Coral. Lima Bravo, para nível de voo 080. Romeu Lima Alfa. 09970, chame 75, frequência 2085, até 95, decimal 45. Zero 9970, versus zero, chame 75, frequência 2085, até 95, decimal 45. 2005, até 95, muito obrigado, bom dia. Julete Papá, decolagem autorizada, pista no 7, vento 280 graus, 02 nós. Confirme vertical de Paris. Vertical de Paris. Quando o ponto de Deus sobrevoa mais, geral. Confirme o tempo de sobrevoo. Aproximadamente, geral. Confirme o estimado de pouso para Leandro Coelho. Pouso previsto para 12 segundos. Após Paripo, prossegue para qual local, sobrevoo? Oi, Papai Juliette, Papai decolou os 4-9, chama agora o controle Salvador, frequência 1208. Vem, chamar a Salvador, 1208, Papai Juliette, Papai. Controle Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Papai Juliette, Papai, decolado na sua escuta. Papai, meu papai, Juliette, papai, contato radar na decolagem, suba via, sai da monta, escolhe, vai direto para nível de 120. Gente, decolado, vai subir direto para o nível 120, está livre da restrição de monta? Tudo mantém nível de 120, papai, meu papai, Juliette, papai. Gente, subirá na parágrafa de voo 120, papai, Juliette, papai. Establish on ILS X-ray runway 104981. 4981, reduce to approach speed, call tower Salvador frequency 118.095. Salvador tower 118.095, Azul 4981, good day. Salvador tower, good morning, Azul 4981. Establish on ILS X-ray runway 10. Azul 4981, continue approach runway 10, wind 290 degrees, reach a max weight, turn navigated. Continue approach Azul 4981. 7, bom dia. Controle, Papa Juliette, Papa, solicita uma centena. Controle, copiou, Papa Juliette, Papa? Confirma, solicita uma centena. Afirmo, uma centena como nível final. Uma centena de voo 100, portal, meu Papa Juliette, Papa. Subirá e manterá 100, cruzando agora 2500 e ascensão para 110, livre da restrição. Ok. Vamos para o controle de Salvador, chamou o Mike Veterano. 7, inicie o táxi para a interseção Oscar, aguardando para iniciar a decolagem. Guardião 07. Salvador, Mike do Zulu, corta o táxi. Sua parte para o táxi. Uma aeronave com prioridade. Um helicóptero taxiando para a interseção Oscar. Reporte visual com o mesmo. Degrupamento da Polícia Militar. Aguarde para iniciar o táxi, Mike Echo Zulu. Queda visual com o mesmo, Zulu. Alô? Alinhe e mantenha o 7. Alinhar e manter, aguardando autorização para decolagem. Tráfego na curta final da 10, efetuando pouso no LS da 10 no momento. Mike Echo Zulu, táxi autorizado para interseção Oscar, reporte pronto. Mike Echo Zulu. Guardião 07, decolagem autorizada, pista 17, vento 300 graus 02 nós. Forme fora de solo. Guardião 07 decolou ao 55. Reporte passando o farol de Itapuã. Passando o farol de Itapuã, guardião 07. Autoriza direto Petrolina, magnética ideal seria 354. Autoriza direto Petrolina, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, submatando o voo 100. Gente, direto Petrolina, Papá Juliette, Papá. 7, seu transponder, o modo Alfa Charlie. Acionado, Guardião 07, agora na vertical do farol de Itapuã. Chame o controle, frequência 1208, Guardião 07. 1208, até a próxima, obrigado. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07. S10, litoral sul, confirma intenções de voo. A intenção é um rápido sobrevoo no farol da Barra, em seguida pouso em Ondina. Gente, cruzado até o farol da Barra, informe a pé sobrevoo. 07, apontará. Rio, Victor de Acerra, sobre identificação. Essa via sobre algum, chegada do Med 1 para nível de voo 050. Chama agora o controle, frequência 1208, um bom dia. Você pode confirmar que é o Zulu? Afirmo, chama agora o controle, 1208, um bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Zulu. Mike Zulu, confirma Manati? Bom dia. Direto Manati, informe 20 milhas fora, Mike Zulu. A chama 20 milhas fora, Zulu. Romeu Foxtrot Lima, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, Torre Salvador. Direcionar, reporte pronto para ataque. Sete 7101, Torre Salvador. Desconsidero, pode ajudar de uma forma. Edson, liberou. Do Mario Mapa, mantém o nível de voo 080, West SOS de comunicações. Tira o uniforme aqui no meu versionário, reporte pronto para o táxi. Papa pega o quilo e uniforme quilo. Confirme o vertical de fora da barra. Entendo que está sobre o farol da barra. Confirme o tempo de sobrevoo no farol da barra, guarda 07. você tem intercessão para Parra, Romeu, 77 Lima. Da linha de decolar, pista 1-0, vento 240 graus com 029, informe fora do solo, Marinha 710. Romeu Fox 7, autorizado a linha de decolar, pista 1-7, vento 240 graus, 029, informe fora do solo, Romeu Fox 7, Lima. Marinha 7101, considere a decolagem 05, aguarde transferência ao controle, Marinha 7101. Ele de maré ciente, informe e investigar o local do sobrevoo. Confirma quantos minutos? Bom dia, Romeu 08. Romeu Fox Lima, controle agora em 1208, até logo. Até nós, meus braços, até Tomás. Romeu Fox 7 Lima, número 10, escolha Brechê, informe Coral da Barra. Apresentaria 500, até o Coral da Barra, como deu o Romeu Fox 7 Lima, informe Eco Charlie 3, Polícia Militar, próximo a Aldina, último local conhecido. Após não há mais testes a informar, mas aqui é o que é os pés. Acima de Roma, 2500, aqui de Maria 710. Marinha 01, contato radar na decolagem, suba via Sede Conde para nível de voo 050. Ok, seu céu, prosseguindo na Sede Conde para 050, graças a Deus. Romeu Lima, Lima Alfa, 8 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado. Chame controle inverso, frequência 120.1. Natural. 312, sua identificação dessa via chegada com médio 1 para nível de voo 060. Conforme sintaxe, reporte para cruzamento da pista, resta Golf Uniforme. Localizador com via direita para 055, informe estabilizado. Via Serra, mantenha o número de voo 050, aguarde para autorização de descida. Cruzamento, táxi via Quebec, Mike e na Lima, chame o solo 1219 para prosseguir cruzamento do pátio. Romeu, Victor India Sierra, desça para 3010. Ajuste do altímetro na Lima, não atrasa para coordenar no setor de conhecimento deste controle, frequência livre para coordenação. Está chegando na escuta do controle? continuar de pouso. Papá, meu papá, Juliette Papá, 54 milhas no oeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame o centro Recife para serviço de informação e alerta, frequência 126.85, atrano 125.45. Aguardando, Vitor, ainda essa retenção é cancelar. direção externa para 17 direita, ok? Da 17 externa. Frente, reforço para a direção externa. Tomara isso, ó. A gente vai conferir que está o gás do agora não se dirige. Na próxima, a 10 vai girar. 02, 03, 03. Não copiar a mensagem. Papapá, vai que será o. Mantenha a vertical do CEAS e eu posso usar o seu telefone no final do ano zero. Vai para a vertical do CEAS, vai reportar quando o visual mais lateral. É, o teto para o final do ano zero vai curvar a esquerda e ficar uma base para a direita do ano 7. Certo, mais lateral. Livrou o eixo e está sobre a hora, o quilômetro para o quilo, mantendo o quilômetro 10. Este quilo, uniforme quilo, e fica na linha do litoral, vai dar 3 frentes, controle de salvador. Gente, quilo, uniforme quilo. O Victor da Serra passou o externo, baixou o travou, cancela da presente. Cancelado 219, utilizado por para a esquerda, base para a direita 197, possível curva aqui. Mike Literal. Fecha. Sinisteira, turbulência, ganha 2320, acabou de pousar 1-0, controle da aeropolagem pistão 7, vento calmo. Misturar a oportunidade do cruzamento do campo, como o tráfego decorre da pistão 7, vai curvar a esquerda e vai ingressar no corredor forte. Então consegue cabeceira no 7 e cruza o campo sentido 17-35. Vai cruzar a retaguarda da cabeceira, Mike, que será uma galera. É 392, sala 24, da direita, só o 2 no e a direita via pista, livra na Quebec, Mike na Lima, chame novamente no ponto de espera. Quebra para o Ceará. Assente do cruzamento, para o buraquinho, aguardando transferência. Para o de buraquinho, aguardando transferência para o controle de Ceará. Sente, mantenha a posição, observe o tráfego taxiano, o mesmo vai ingressar via Quebec. Se quer ingressar via Quebec, está autorizado o ingresso na pista esquerda, o ponto de cabeceira no 7 pontos. Puxa, ele fala. Confirma, Mike Vitor Alfa. Mantém o eixo de decolagem da 7 livre, ok? Confirma, Mike Vitor Alfa. Mantém o eixo de decolagem da 7 livre. restrições em pelo, desse para 2010, o ajuste do altímetro na 097. Esse é o Fala 2 na direção 3304. Como tráfego, mantendo para o Itapuã, 600 pés, um helicóptero, vai ter feito circulagem. Após a decolagem, vai ter a proa até 1.500 pés. Autorizado a decolagem pistola 7, vento calmo. 20 Caju, frequência 120 decimal 3. Bom dia, 103304, estabilizado o sinal da 1-0. 103304, é a sua velocidade estável. Continue na aproximação, agora a direção de pouso, ajuste no 07. Confirma a localidade que vai prosseguir.